Estativo do Aeroporto Porto Seguro, no nível 340, cola da Elleda, após direto seguro, controle 208, transponder 5032, voo 1777. Ciclo 220 está estabilizado já a cabeceira. Torre, centro e 18,6, bom pouso, trip 5220. 18,6, grato, até daqui a pouco. 191, Galeão, 380. Via Pesulon 1-0 da cola, pista 1-0, curva direita, saída da Elleda Bridge. Controle 120.8, aciona 5020. 380, faz a colagem, curva direita, da Elleda Flash, da Peso 1-0, rodovia, 208 ao controle, 5021, transponder, tem 3191. Semana pós-Leda, voa Bridge, posição Bridge, reporta o pushback, sinal 319. Leda Bridge, 3191. Ah, só o Azul 4207 na posição 1, não sei se o pushback, sinal 1. Azul 4207, autorizado, pushback, sinal 1, boa tarde. Autorizado, puxa, sinal 1, chama da casa, Azul 4207. Romeu Golf Juliette Hotel, controle, prossiga. Gente, vindo para a rotatória, o Golf Juliette Hotel descendo para, inicialmente para 2.500 pés, ajuste 2019. último motivo? Confirma o motivo de prosseguir para a alternativa? Agora prossegue para Porto Seguro. Sente, o Golfo Juliette Hotel vai manter 105. Confirma agora apenas o estimado de ingresso para terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Salvador, o Papai Romeu, Zulu Juliette Delta. Prossiga, Juliette Delta. O Zulu Juliette Delta está mais 2 minutos e meio por através de Paripe. Tem uma pequena formação à minha frente, eu te peço para fazer um desvio pela esquerda. Sente, livre desvio, Zulu Juliette Delta, reporte visual 47. Afirmativo, o Zulu Juliette Delta vai desviar pela esquerda e pegar a proa da rotatória, ok? E a Índia no ponto espera chama a torre 108 meia dúzia, o altímetro 1019, bom voo, bom final de semana. Ok, táxi via Índia, ponto espera da 10, chora a torre 18, letra 6004, 207, Canadá 1019, obrigado, boa. Posição 8, 126008 da Gol. 126008, portão, com a equipe de solo, reporte para o táxi. Repórter aí. Controle de Salvador, muito bom dia, o LJET 5728, por gentileza. Está descendo por 50, por lá de Pabote, um pouquinho atrasado, após Pabote, podemos voar direto de táxi, por favor? Web 5728, identifica, chegada Mari, desce até o 050, dá presente e voa TAP. Direto de TAP, dá presente, obrigado. Prossiga. Controle Salvador, o Papai Romeu Zulu Juliette Delta, mais 2 minutos por através da rotatória, já visual com a final 17. Torre, 118.6. E o ano, o pushback acionamento está no 62. Gente, aguarda o TAM 391, temos um bang da Gol finalizando no 08, ok? Atento agora também. Ground control, morning, turn 3 8 9 5 10 0 2 7. Okay, 10 3 8 9 5, I'm aware. Stand by please at 10 0 2. Stand by. Zero, 3 horas, Natal, 169. Só confirmei Natal pro inglês, tudo bem, repetir o 1260. 3 horas, 169. Quente copiado no 69 é bordo, 3 horas de autonomia, 1260, táxi via pátio, indiano, ponto espera, chama a torre, 1086 quando pronto, o altímetro no 019. 19, Pátio Índia, 1862 lá, tem a... Bom dia, 260. Escuta. Coordenação aqui, pessoal, após o 737-800 da Gol liberar a cala, tá livre no 62, né? Assim, após o Gol, já tá avisando o Queen passando então agora na inicial, 3-2-3-1-9-1. Alô? Salvador. Azul 4207, cruza 1400 na HL. Azul 4207, contato radar, sua para o 360, saída da EL. 360, saída da EL. Poderia ser da EL da presente? Após 2000, vou Leda. Já após 2000, Leda, obrigado. Ok, after Boeing 737-800 off Go Company. Solo Gol 1777, pushback, acionamento no 5. 05 a portão, puxa de imediato, o Gol no 777. Agora. Tá livre, é porta para o táxi. Autorizado, 1777. Voltando 3191, estacionado, pronto para o táxi, o POB 188, 3 horas e 35, terminando Campinas. Aguardando aqui, 3191. O Bahia 391, tem condições de efetuar o táxi sem interferir com o Aeronave Gol finalizando o pushback no Patrício? Afirmativo, tá bem tranquilo, hein? Gente, então, prossegue seu táxi via Pátio Índia, número 2, segue o Airbus da Tatuaia, que se encontra no través do portão 03, no posto para chama 2, 108.62, o altímetro 1099, tá 391. 109, segue o Airbus da nossa frente, lá com a torre, o tá 3191. Após 2000, viajamos. 10.000, estamos. Pakistan 380 95, 160 on board, 4 hours and 10 minutes under Galeão. Confirm 4 hours of Endurance, Galeão and 160 on board. Affirm. Via India, at the runway point contact tower 118.6, altimeter 1019. Okay, standing 1019, via India tower 118.60. Solo Gol, 1777 para o taxi, 1.60 a bordo, 2.50 com chegue o tráfego na frente, o Alfa 321, no ponto espera com o número 3, chama 1386, 1019 no altímetro, 1019, bom voo, bom final de semana. Imagina, na nada frente, ponto espera 1386, meu agente é funcionado, obrigado, um ótimo final de semana para você. B5728, visual com campo e da MLF. B5728, completa final, torre 118.6. 118.6, bom dia. Bono 260, chama Recife, 2685, alternado no 2545. Salvador departure, morning at 3895, passing 2500, climbing 340, that will departure. 3895, radar contact on departure, climb for level 340, that will departure. Climb 340, any chance to fly direct Leda under visual condition? Clear Leda, 3895. Thank you. Fly direct Leda. Fly direct Leda, down 3895. O Salvador, Oxaná 6311, autorização Recife. Escuta, cara. Qual seria a prova ideal para o destino? 6311, confirme a UBT, por gentileza. Tino Golf Juliette Hotel. Direto para o seguro hotel. 1340 UBT. Oxalá na escuta? Prossiga na escuta. A UBT confirmando é 1340. Negativo, estou confirmando com a companhia que qual que é, ele está falando que é 1515 a UBT, foi passado. Gente, eu tenho um plano, mas não é 6311 não, é o 6140 da Xané, Recife, 1515 a UBT. Levou, 5728 da web, táxi via Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette, posição 1-1, web 5728. 14076, identifica a chegada Mari, desce até o 050. 54 da Mari. Solo, eu vou chamar 6140 agora, sim, autorização para Recife. Pronto para a cópia? Pronto, cópia, 6140. Oxalá é 6140, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Turística 58. Decolado no zero, primeira curva esquerda, prefiro a saída Puca, transição, Caju, 5561 no transponder, o controle 120, décima 8, é o controle. Está autorizado então, Recife no 650. Decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, uniforme 58. Transponder 5561, 120 decimal 8, pós-decolagem, né? 6140. Correto, o portal 03 é ponto pronto. Gente, 6140. Tan 3191, passando código 5026. Acionou, 5026, pode voar direto da El. O Tan 3191, agora contato radar, na decolagem, se voltar 380, saída da El. 380 da El. Controle, boa tarde, Tan 3216, informação bom da El. Tan 3216, identifica chegada Mari, desce até 060. Mari 060. Tanto, no avião autorizado da El. Bom, Latam 3895, call Recife 125.1 or 13325. Recife 125.1 or 13335. 3895. 13325. 13325. Gol 777, contato radar, turma restrita ao nível 090 na saída da El. 090 na da El, gol 777. Tá, 3, 2, 1, 6, até 500 de direito, tá? Sente.